O Alentejo em Casa. De segunda a sexta-feira, estamos em sua casa, mantendo a distância social de segurança, para que o tempo passe mais depressa. Um programa do Centro Unesco Aldeia das Ciências, com Aires Carvalho, Manuel Aranha, Marina Perdal e o professor Rui Soares. Está a começar o programa de hoje, o Alentejo em Casa. Vamos estar na sua casa de segunda a sexta-feira, Aires Carvalho, Manuel Aranha, Marina Perdal e o professor Rui Soares. Hoje, como convidados, temos o psicólogo João Aleixo, diretor técnico da Casa João Cidade. Temos ainda também o presidente da Junta de Freguesia de Monsaraz, Nuno Pinto. E para começar, um provérbio. Um provérbio por dia não sabe o bem que lhe fazia. Com o professor Rui Soares, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio. Agora estamos no regresso do programa com a abertura com o professor Rui Soares neste um provérbio por dia não sabe o bem que lhe fazia. Seu professor, qual é o provérbio de hoje? Ora, para hoje vamos tentar fazer uma ligação, e isso acontecerá certamente ao longo do programa, com provérbios que eventualmente já tenham sido ditos, mas que possam ter sentido neste mesmo dia, ou outros novos. Por exemplo, nós sabemos que, ou conhecemos aquele provérbio que diz março marcegão, de manhã de inverno, tarde de verão. Uma outra forma, se calhar muito mais até difícil para quem não conhece as atividades da apicultura, é dizer, em março, de manhã pinga a telha e à tarde sai a abelha. E o que portanto, é que acha? E, portanto, estamos aqui a falar não só da apicultura, mas também do tempo. Claro, mas é uma forma realmente de ligar aquilo que o provérbio inicial e mais antigo diz, com uma versão atualizada e dirigida a um setor de atividade. Provavelmente outros poderão ser ditos em relação a março, mas também, digamos, a variedade de aplicações é de tal maneira que me pareceu este ser muito bom, sobretudo até, digamos, para ser discutido eventualmente por apicultores ou outras pessoas que com eles lidem. Estamos aqui a fazer também a ligação ao início da primavera. Sim, também, e mais uma vez, o problema que se coloca é que, efetivamente, quando se diz em março de manhã pinga a telha, pressupõe-se, no fundo, que está a chover. Quando à tarde diz... Ou que há mais umidade. Ou que há mais umidade. E quando à tarde diz sai a abelha, pois muito provavelmente, esperta como é, não gostará de molhar as asinhas e, portanto, fica à espera que o sol apareça ou, pelo menos, a temperatura se eleve. E, portanto, ficamos aqui com a ideia de que há uma observação e nessa observação, de alguma forma, também ajuda a fazer uma leitura, neste caso, àquilo que é o trabalho das colmeias e, ao fim e ao cabo, esta área da apicultura. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, provavelmente noutra ocasião falaremos mais detalhadamente sobre o trabalho das abelhas, sobre, digamos, as características e os benefícios do mel, mas, de facto, é assim como diz. A observação, e neste caso a observação atenta de quem provavelmente tem como subsistência, digamos, o produto do trabalho das abelhas, da abelha-mestra e dos ângulos e toda a família, pois naturalmente que é um motivo para nós pensarmos mais uma vez que o provérbio tem aplicações em praticamente todos os domínios da nossa atividade, neste caso. Dirigimos uma. E temos com certeza a oportunidade ao longo deste período em que vamos estar aqui de perceber isso. Sr. Professor, até amanhã. Já agora, se me permite, muito rapidamente, não queria deixar de lançar, uma vez que estamos no fim, de lançar um que também é uma adaptação de um provérbio conhecido e que diz: Março Marcegão, de manhã em pijama e de tarde com roupão. Então, pronto, ficamos à espera do Abril em roupão. Até amanhã, Sr. Professor. Muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Um provérbio por dia não sabe o bem que lhe fazia. Com o professor Rui Soares, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio. O Alentejo em Casa. Ora, em tempos como este que estamos a viver, é importante também falar com alguém na área da psicologia. O João Aleixo, que é diretor técnico da Resposta Social CAU da Associação João Cidade em Montemor-o-Novo, e por outro lado que trabalha na área de pessoas com deficiência e também é cidadão que nesta altura, como todos nós, vive este momento com certeza no recolhimento. Como é que estão a ser estes dias? Olha, estes dias estão a ser principalmente de trabalho. Neste momento encontro-me a trabalhar a partir de casa, foi-me pedido pela minha entidade empregadora que o fizesse, mas o volume de trabalho, de modo algum, diminuiu. Ou seja, se por um lado temos de dar o máximo de apoio aos nossos clientes, que eles que estão sempre em primeiro lugar, e temos de os contactar, temos de garantir que eles continuam a receber as refeições que necessitam, temos de garantir que eles continuam a receber todo o apoio, mas também temos de mostrar, nestes tempos de isolamento, que estamos próximos, com contactos regulares, com alguns contactos presenciais, mas muito poucos, e depois também todo o trabalho que é feito com a equipa que está no terreno, que tem de estar no terreno. A nossa área é considerada uma área essencial, uma área em que nós não podemos pura e simplesmente fechar, pelo que há colegas e com o seu trabalho vão estando no terreno, vão mantendo todos os espaços da associação a funcionar, embora tentando principalmente o contacto mais por telefone ou com outras alternativas. Portanto, principalmente estes tempos têm sido vividos em teletrabalho, que é uma ferramenta que quem pode deverá recorrer, e também depois toda a assistência necessária à família e conseguir conciliar muito bem todos estes momentos. Este é um momento novo para todos nós. No caso das pessoas com deficiência, há aqui problemas acrescidos, porque não havendo contacto, ou havendo um contacto muito reduzido, acompanhar todas estas pessoas torna-se muito complicado. Sim, esta população já de si é uma população com a qual é feito um grande trabalho de combate ao isolamento. Com eles é feito diariamente um trabalho que, para além de toda esta vertente ocupacional, nós procuramos sempre ter todo o apoio à inclusão, o apoio ao acesso, o apoio à permanência na comunidade. E portanto, em alturas destas, em que muitos dos serviços estão encerrados, não é recomendável, e nós trabalhamos isso muito com os nossos clientes do Centro de Atividades Ocupacionais, mesmo em plano de contingência, não é recomendado estarem na rua. Preocupa-nos muito este isolamento, que nesta população pode ter outras consequências. Pode ter outras consequências, quer a nível do seu bem-estar pessoal, quer a nível do seu acesso necessário a serviços tão básicos como supermercados, como as autarquias. Temos de lembrar que é uma população que não tem o mesmo acesso que nós, que precisa de um apoio para coisas tão simples como utilizar o multibanco. E portanto, nós próprios temos tentado coordenar e apoiando as famílias mais próximas, ou, em último caso, nós próprios, a fazê-lo. Face ao plano de contingência, um conjunto de atividades que eram normais e que faziam parte do horário normal da semana, as atividades físicas, o ir à piscina, todo um conjunto de atividades, e agora tudo isso, até mesmo para manter a atividade física e mental, acabou por estar suspenso. Que substituição é que há nesse trabalho? Através do contacto que é feito com os clientes, e nós sabemos que é muito pouco, fazer isto, ou seja, se por um lado nós tínhamos um grupo trabalhava connosco diariamente, segunda a sexta, das 9 às 5, e que tinha um horário tão enriquecido como aquele que nós estávamos a conseguir oferecer aos nossos clientes, hoje em dia tentamos trabalhar com as famílias estratégias, tentamos realizar contactos, tentamos receber também um pouco das suas dificuldades, tentar dar o máximo de sugestões, porque sabemos que neste momento todos temos o nosso papel neste isolamento que nos foi pedido, e que só assim conseguiremos vencer este obstáculo que nos foi colocado. Portanto, sim, tem sido muito através de teletrabalho, de contactos à distância e só, em último caso, as situações de acompanhamento presencial. Isto é em relação à associação. Enquanto psicólogo, como é que olha para esta sociedade acantonada a tentar resolver um problema de saúde, mas criando um conjunto de outros e outros que depois vão suceder a estes que estamos a viver agora? Bem, nós neste momento estamos perante um acontecimento único no nosso tempo de vida. Nós nunca tínhamos passado por nada tão exigente como o que estamos a passar. Neste momento é-nos pedido, como sociedade, que consigamos contribuir, e o maior contributo, e segundo todos os pedidos que recebemos diariamente da Direção-Geral de Saúde, o melhor que podemos fazer é ter estes cuidados, que tal e qual como numa instituição nós estamos a trabalhar, também em sociedade nós temos de fazer. Nós temos de ter todos os cuidados de etiqueta respiratória, temos de ter esta pesadíssima medida de distanciamento social, que numa sociedade como a nossa é muito pesada, e temos também de ter todos os cuidados de higiene que nos são recomendados. Em relação a este segundo ponto, este pedido que nós temos de isolamento social, ele traz-nos grandes, grandes dificuldades, a vários níveis. Para já, a nível pessoal, nós não estávamos de todo preparados para lidar com ele, embora da minha experiência do dia-a-dia e que tenho tentado acompanhar o máximo, acho que estamos até a conseguir resultados bons. Nós vemos as ruas mais vazias, vemos as pessoas estarem cada vez mais a perceber-se da gravidade do que estamos a passar e da importância que é, por pouco que seja, porque ainda não temos um tratamento para este vírus, a importância deste distanciamento. E depois, não é? Nós temos de começar a preocupar-nos com o que é que esta situação irá deixar. Depois de conseguirmos, e nós na verdade não temos uma previsão exata de quando é que esta fase irá passar, temos alguns modelos matemáticos que nos explicam que dentro de 2-3 semanas poderemos atingir o pico e depois, a partir daí, conseguiremos certamente começar a ter uma redução de casos, mas não sabemos. E, inclusive, vários cientistas alertam para esta ser a primeira onda, até haver uma imunização, uma vacina, um tratamento eficaz. Portanto, temos de esperar para ver muito bem o que é que marcas é que isto vai deixar na nossa sociedade. Mas vai principalmente deixar marcas muito profundas numa sociedade que, neste momento, lhe é pedido que se contenha, que se resguarde, que se isole e que, posteriormente, quando conseguirmos ultrapassar esta fase, vai-nos ser pedido que nos reerguemos, que consigamos reconstruir a melhor normalidade, que for possível. E portanto, nessa ótica, até agora, com alguma cautela, mas com bastante otimismo, eu acho que estamos a caminhar para um futuro que vai ser certamente diferente, que vai ser inesperado. Nós temos aqui vários elementos que temos de, balançar, não é? Vamos ter como é que vai estar a economia do nosso país quando esta situação terminar, como é que vão estar as pessoas, como é que vão estar os serviços e como é que vamos reconstruir depois disso. Certamente vamos ter um futuro bem diferente daquilo que esperávamos. E agora ainda estamos noutra fase, que é tolerarmos todos uns aos outros num espaço, num mesmo espaço, quando não era normal. O ir a casa era quase o tempo menor da nossa vida. Agora é o Exatamente. Tempo maior. E, portanto... Exatamente, neste momento é o tempo maior. As indicações que nós temos para todo o combate a este isolamento imposto, porque ele tem efeitos nas pessoas, nós hoje em dia já começamos a ter aqui algumas preocupações quando começamos a analisar os números, nós começamos a preocupar-nos por um lado como é que vão ser estes casos, por exemplo, uma coisa que nos preocupa muito, como a violência doméstica e as pessoas que não estavam claramente preparadas para estar tanto tempo juntas, mas também como refazer, mesmo temporariamente, eu espero que seja temporariamente, como refazer uma vida entre quatro paredes, com o mínimo de contacto com o exterior. Como é que podemos fazer? Nós temos os nossos filhos em casa, porque eles não estão na escola, nós estamos a trabalhar através de casa e não conseguimos claramente fazê-lo de outra maneira, porque temos de trabalhar, e no meu caso, mas no caso de tanta gente que está a trabalhar a partir de casa, o seu trabalho tem impacto e deve ser feito, mas depois temos de conseguir conciliar isto tudo. Uma realidade, desde de manhã à noite, maioritariamente entre quatro paredes, na qual nos é pedido o mínimo de saídas ao exterior, o mínimo contacto com o exterior, e termos a capacidade de nos desdobrarmos agora em novos papéis que vamos adotando, de profissionais, mas também de pais e de pessoas que têm de gerir toda uma vida dentro destas quatro paredes. Se eu lhe pedisse para retratar aquilo que consegue ver da sua janela, o que é que vê? Olha, neste momento da minha janela não vejo ninguém. Consigo ver a Igreja da Sé, consigo ver uma calma muito grande em ruas que ainda há pouco tempo eram bastante movimentadas. O comércio está maioritariamente fechado, alguns supermercados me mantêm abertos, ainda bem que o fazem porque são muito importantes, mas principalmente uma calma muito grande. E um dia muito bonito que dava vontade de estar no exterior, mas que não podemos estar. João, obrigado. E voltamos a falar em breve, até para irmos dando estes retratos a propósito deste tempo difícil. Obrigado. Muito obrigado. O Covid-19 pode estar em sua casa. Tenha atenção a quem tenha sido infectado e que mora na sua casa. O isolamento ou o distanciamento físico é necessário. Não facilite e siga as recomendações da Direção-Geral da Saúde referente aos infectados dentro de casa. Agora converso com o Presidente da Junta de Freguesia de Monsaraz, Nuno Pinto. Então, a minha primeira questão é precisamente essa. Como é que estão a ser vividos estes dias em Monsaraz? De reclusão, como em todo o país, estamos em casa a fazer a nossa parte. Monsaraz, neste momento, tem os seus estabelecimentos fechados, grande parte da população vive do comércio e do turismo. e estamos a fazer a nossa parte, estamos em casa, com os estabelecimentos fechados, à espera que a situação melhore. Mas primeiro o importante é salvarmos vidas e darmos capacidade ao sistema de saúde de salvar vidas. Essa é ter a primeira prioridade do país. E depois será o outro problema, que será um problema económico, mas a prioridade neste momento, eu acho que a prioridade nacional é salvar vidas. O governo está também a meter pacotes de ajuda às empresas, já há linhas de crédito, o layoff simplificado esta semana saiu de uma legislação, pronto, e as empresas também terão que recorrer a essas ajudas, que eu acho que ainda vão ser revistas e se calhar implementadas. E eu acho que de momento o principal será ficarmos todos em casa para que o problema não se agrave mais. E em relação à população, e principalmente aos mais idosos, quais é que são os principais problemas com que se estão a debater? Pronto, neste momento nós na freguesia de Monserrado ainda não temos casos confirmados, temos algum comércio total também vai funcionando e vai permitindo aos idosos também fazerem a sua vida e fazerem as suas compras. Temos a vantagem de termos uma comunidade em que há ajuda entre pessoas, não é? E de momento a situação está estável, graças a Deus, e esperamos que assim continue. Relativamente aos idosos, aquilo que eu aconselho é que fiquem em casa e que não saiam, e em caso de ajuda, que comuniquem para a Junta de Freguesia, que a Junta de Freguesia ajuda naquilo que for preciso, em termos de receitas médicas, em termos de adquirir os medicamentos. Aquilo que será importante será, em caso de não terem ninguém que os possa ajudar, contactar ajuda ou a linha de apoio municipal. Esta é a parte da ajuda para aqueles que querem continuar a visitar Monsaraz. Monsaraz é daqueles sítios privilegiados que através da internet se consegue continuar a visitar. Exato, sim, exatamente. Aquilo que nós pedimos e que todo mundo parece que deve pedir às pessoas é que não venham, que nós temos muito gosto em recebê-las quando tudo isto passar, mas de momento não venham, ficam em casa e adiem os planos. Pronto, nós ainda estamos à espera de... A situação de emergência, aquilo que tudo indica, é que seja renovado, estado de emergência, e continuaremos todos em casa. Mas o que nós pedimos enquanto uma vila turística é que não venham, que se deixem estar em casa e que adiem para mais tarde. Esta deve ser a mensagem para as pessoas. Quando tudo acabar, voltem a apoiar o turismo nacional, passam férias cá dentro, quando tudo tivermos melhor. E acima de tudo, podem usar a aplicação e ter uma visão 360 de Monsaraz. Sim, também existe essa aplicação. Não sei bem o endereço. Mas, na de qualquer forma, procurando. Sim, a página de turismo do município tem lá toda, fazer uma visita virtual e aos museus também. Esperamos que dias melhores virão. E como é que é a vida de um presidente nesta altura? A vida de um presidente é, como todos os outros cidadãos também, apreensivo também, fazendo a parte de tentando ter algum recolhimento e não servir também de veículo de transmissão. Claro que nos temos uma preocupação maior e uma responsabilidade em cima dos ombros e temos que cuidar as pessoas que não saiam de casa. E tentando também que todos os serviços da Junta, os mínimos, vão funcionando e continuar a prestar o apoio às pessoas. Essa é a nossa principal preocupação, é continuar a prestar os serviços mínimos à população e ser uma base de apoio. Se eu lhe pedisse para ser agora aos meus olhos, o que é que consegue ver da sua janela? Olha, eu da minha janela consigo ver os campos aqui à volta de Monsaraz, e graças a Deus temos esta vista para nos ir deslumbrando também a todos os que vivemos aqui nesta zona, com uma calmia aparente muito grande, como as ruas de Monsaraz estão com uma calmia que nós já não estávamos habituados a viver, e vimos o campo e dá-nos uma sensação de esperança. Principalmente é isso. Nós aqui de Monsaraz temos esta linda vista é que nos acalma também um bocadinho, mas também nos dá uma sensação de esperança, que há mais, há de haver esperança e que a situação há de passar. E é com essa mensagem que lhe queria agradecer este, a sua disponibilidade para esta pequena conversa, e que corra tudo para o melhor. Muito obrigado. Igualmente, muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde. O Último Olhar, com a jornalista Marina Perdão, de segunda a sexta-feira, aqui na Rádio. Agora estamos quase a chegar ao final do programa e no final do programa chega-nos Marina Pardal. Marina, o que é que nos trazes hoje? Olá. Hoje trago dois exemplos de como se tenta combater esta pandemia, digamos assim. Por um lado, todo o mundo, o país, vamos sabendo de algumas ações de solidariedade que se têm multiplicado e aqui na nossa região isso também tem acontecido. Exemplo disso são os grupos de cidadãos que, quer individualmente, quer também lá está em grupo, vão se disponibilizando para ajudar as pessoas, aquelas que fazem, nomeadamente, parte dos grupos de risco, voluntariamente oferecem-se para ir às compras, para ir à farmácia, ao banco, portanto, tratar daqueles assuntos que sejam necessários, evitando assim que os grupos de risco estejam na rua. Estas ações acontecem não só por parte de cidadãos, como eu estava a referir, individualmente ou em grupo, mas também as próprias autarquias ou outras organizações têm surgido com este tipo de ajuda. E aqui um exemplo de como as pessoas se mobilizam e estão atentas ao outro e não só a si próprios. Depois temos também um exemplo de como algumas empresas e fábricas, inclusive aqui no Alentejo, têm vindo a adaptar, a produzir aquilo que faz mais falta. Falamos do gel desinfetante, falamos também das máscaras, das viseiras, por exemplo, aqui na Evratec, sei que estiveram a ser fabricadas algumas viseiras que foram distribuídas por instituições particulares de solidariedade social. Julgo também para o hospital, quer a partir deste organismo, quer de outros. Portanto, são algumas histórias que nos enchem de esperança por estes dias e que mostram que a solidariedade continua a se fazer sentido. E amanhã estamos de volta com este novo e último olhar aqui do programa. Marina, até amanhã. Até amanhã. O Último Olhar, com a jornalista Marina Perdão, de segunda a sexta-feira, aqui na Rádio. Agora está a chegar ao final o programa de hoje. Ares Carvalho, Manuel Aranha, Marina Pardal e o professor Rui Soares. Amanhã estamos de volta com mais convidados. Fique em casa pela sua saúde e pela saúde dos outros. Hoje saímos com uma música que nos dá esperança. Vai ficar tudo bem. Até amanhã. Cities are vacant like they've never been. Everyone's scared of what blows in the wind. The plans we all had have all gone down the drain. Our lives were postponed, but I know in the end we'll be alright. We stand together as one. The coronavirus is, they don't have a permit. People need to move into those houses today. People are lining in grocery stores. Silence is screaming the fear in their hearts. Don't give up your faith, no, don't let your light fade. Together we'll get through the dark of these days. 2 or 3 months, they're saying on TV. Be safe in your shelters and soon we'll be free. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene. Everything will be alright. Andrà tutto bene. Everything will be alright. To doctors and nurses and all those who fight, the heroes that save us by risking their lives, we'll give them our love, yeah, we'll shout to the skies.